esses caras falham. Vai não, irmão. Só não mexer, mexer a perna. Velho Keanu Reeves teve depressão. Não pôde se manter de pé na indústria. Com uma rosa e uma inchada na mão. Calça seu velho par de botas sujas.